Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Venha ser um alfa! E hoje nós estamos aqui com nossos queridos convidados para discutir um dos temas mais espinhosos, um dos temas mais pontudos, entenda-se como você quiser, da nossa podosfera. Então vamos agora chamar o nosso grande, o magnânimo, diretor do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e, acima de tudo, um grande artista. Vamos lá, meu amigo Fábio Carvalho. Olá a todos, obrigado, Andrigo, obrigado pelo convite aí, a galera do Papo Alfa. E é realmente um prazer, espero que a gente tenha um papo bem legal aqui sobre o tema de hoje. E você não falou, você é gay, hétero ou simpatizante? Olha, eu sou apenas um cara latino-americano. Na verdade, eu não sou simpatizante da causa, mas a gente aqui vai estar discutindo coisas muito a fundo. Eu sou um heterossexual e ponto. Por enquanto, vamos deixar assim. E agora o grande engenheiro por trás do portal Misturamas e também o nosso co-host e grande sócio meu, Marques Winchester, que todo mundo já conhece. Fala aí, Marques! E aí, galera, mais um Papo Alfa. Obrigado a todos que estão escutando. E hoje vamos falar mais uma vez sobre um tema que é considerado intocável por muitos, mas que a gente vai conseguir tirar de letra hoje aqui. E vamos que vamos, né? Esse tema aí é espinhoso, mas então, vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, e qual que será que é esse tema espinhoso, esse tema pontudo? Acho que vocês já perceberam, provavelmente visto a arte da vitrine. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a PL-122. O que, que é a PL-122? Denominada no Senado como PL-122 e popularmente conhecida como PL-122, é um projeto de lei brasileiro apresentado pela então deputada Yara Bernardi, que tem por objetivo criminalizar a homofobia no país. E hoje se encontra na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Mas afinal, a gente aqui não quer discutir somente se você nasce gay, se você não nasce gay. A gente quer que vocês soltem a sua bichona interior. Então, Marques, faz de conta que o teu pastor não vai ouvir. Solte a sua bichona interior. O que você acha? Tem nada contra, mas eu não quero soltar isso aqui, não. Ah, minha namorada tá escutando isso, cara. Você é louco? Sai do armário. E aí, Fabião, agora é a tua vez de soltar a franga. Vira, se vira no glitter. Meu querido, amado Andrigo Cremiato, eu queria falar para vocês que eu acho que o problema é muito maior do que a discussão em si. Porque enquanto se cria projetos de lei absurdos como esse, eu particularmente acho um absurdo, nós estamos aí deixando passar projetos que podem e já foram aprovados, como o da terceirização, que acaba com o emprego, como a gente conhece. Projetos também que são aqueles que tiram o direito do trabalhador ao seguro-desemprego, das pensionistas e por aí afora. Mas como o tema hoje é sobre o projeto que criminaliza a homofobia, eu queria começar dizendo que todo e qualquer tipo de preconceito, inclusive o racial, é uma ignorância sem tamanho. Vou falar da raça. Pô, bicho, pra mim não existe raça. O ser humano é ser humano. Quem tem raça é bicho. O cavalo você tem o manga larga, você tem sei lá o que, o gado você tem o Nelore, o cachorro você tem aquele frufru que eu não sei o nome, tem um vira-lata. Olha que esse furufuru é cachorro de gay, hein? É cachorro de gay. Você tá tendo muita intimidade com ele, hein? Ah, eu acho um cachorro bacana, cara. Bonitinho. Ah, falando nisso, não cortando o teu assunto, mas que bicho, que bichinho que você tem em casa mesmo? Cara, eu tenho uma gata, um gato, um cachorro e, graças a Deus, a minha sogra ainda não veio, porque a cunhada já tá lá. Mas como eu tava dizendo, toda espécie de preconceito é complicado. Mas aí, eles pegam isso e tratam de uma forma onde você esquece, por exemplo, o fator importante. Bater em alguém, seja porque é gay, seja porque esbarrou, seja porque derrubou chope, porque brigou no trânsito, é crime e ponto final. Não precisa ser um gay, não precisa ser um negro, não precisa ser um branco. Meu, bater, agredir é crime e ponto final. A não ser que o cara forçado ou masoquista. Exatamente. Mas se o cara forçado ou masoquista gostar de apanhar? Tipo você, mas... Ai, fala assim não, bem. Eu já vi teus brinquedinhos, cara. Mas tranquilo. Não, é 50 tons de cinzas ao contrário com o Andrigo que eu sei, mas tudo bem, deixa quieto. Amor, amor, é brincadeira. Amor, não me bate, é brincadeira. Ah, não te bate. Você gosta, velho. Mas então, eu acho uma babaquice. Isso aqui vai acabar sendo como esse projeto de cotas. Eles falam que tem que ter cota pra negros. Meu, tem que ter cota pra quem passar no exame da faculdade. E quando passar, ele tem potencial, você vai ver aí se ele pode ou não pagar essa faculdade, vai ver a família dele, aí você vai dar chance dele estudar. Agora, também não pode radicalizar como o Bolsonaro, que diz que, pô, eu não entraria num avião pilotado por um negro, não seria operado por um negro, não, desculpa, por um aluno de cotas. Tem nada a ver. Se o cara concluiu a faculdade de medicina, é porque ele tem aí toda uma equipe, todo um pessoal ali, professores, enfim, que aprovou ele, pô. Tem a ordem, o Conselho Regional de Medicina e por aí afora. A mesma coisa avião, pô. Não tem nada a ver se o cara é cotista ou não. Tem a ver com a competência. E a mesma coisa o gay. Então, pô, vai descriminalizar o cara? Tá errado. Só que estão transformando isso num barulho enorme. E eu acho que é muito barulho por absolutamente nada. Sentou a borracha no gay? É crime. E ponto final. Olha que sentar a borracha no gay também tem dois pontos. Então, cuidado. Pode ser com vibrador não, ou pode ser cacetete. Você tá todo excitado aí, cara. Eu tô com medo do que você tá fazendo aí, que o povo não tá vendo, meu. Falou em bater, em masoquismo, você fica doidão, cara. Mas é, eu acho que é por aí, essa coisa de criminalizar a homofobia. Pô, vamos parar e pensar. Aí, galera do Papo Alfa, vocês já viram que tem lugar que homem paga mais e mulher paga menos? Aí eu pergunto pra você, entra um casal homossexual de homens, os dois se arrebentam, paga o valor maior. Entra um casal homossexual feminino, pô, as duas pagam menos. Percebe como a coisa é muito mais ampla do que a lei de uma deputadazinha. E eu digo deputadazinha porque eu conheço, ela é do PT de São Paulo, a Yara. Já ouvi muita bobagem dela. Na verdade, do PT, ultimamente, eu só tenho ouvido bobagem. E aí você pega aí, como aquele deputado homossexual que ganhou o BBB. Putz, pra mim, a melhor coisa que ele fez na vida, ganhar o BBB. Olha o nível de quem tá discutindo esse tipo de coisa. Então, acho que não é por aí. Ah, mas o Marques adora ele. Eu não. O Marques, eu não, o Marques não, falou que tem um cartaz dele na cama dele. Tem, não. Como é o nome do cara? Eu tô esquecendo. É o Jean Willis. Ah, sabe até o nominho. Quem não sabe? Então, esse projeto de lei é uma grande bobagem. A gente tem que melhorar a questão da segurança pública, tá? Tem que ter mais polícia e também você tem que ter mais recursos pra pessoa não viver na extrema pobreza, acabar com o tráfico, parari, tororó. Você tem que ter melhores escolas pra formar o cara pra ele não quebrar a lâmpada na cabeça do homossexual. Você tem que pegar um pai, uma mãe que deixa o filho largado e aí ele fica esse otário que sai batendo em todo mundo. E não tem que ficar fazendo lei criminalizando aí a homofobia. Até porque você é dono de um estabelecimento comercial, um restaurante. Se um homem está beijando uma mulher e eles estão nos amassos assim, mais fogosos, você vai pedir pra parar. Porque tem criança, tem a mesma coisa, dois homens ou duas mulheres. Só que aí, se for homem com homem, mulher com mulher, pô, é homofobia, é crime, cadeia no dono do restaurante. Vocês acham certo isso, galera? Mulher com mulher é certo. Você gosta? Fala aí, Marques, sobre o que é essa lei e o que você entende dessa lei? Bom, basicamente, a lei prevê que tudo que é feito contra os homossexuais deve ser criminalizado, ou seja, deve ser penalizado como crime. Vamos chamar eles daqui em diante de para ficar mais fácil. Meu Deus do céu, cara. Vai aí tomar você um quer... processo, hein, ô cabeção. Aí você... Ó, quem falou foi Andrigo Cremiato, hein? Aí você quer processo pro Papo Alvo, quer processo pra mim, quer processo pra todo mundo. Não. Aí você é louco. Então, ele tem por questão simples dele, criminalizar a homofobia no país. É simples. Então, basicamente, e ele foi aprovado, se a gente chamar, mesmo que de brincadeira, um homossexual de bicha, de viado, de gay, de enfim, a gente pega até 5 anos de reclusão, de cadeia, em regime não, fechado. Não, acho que o problema não é falar, né? Eu acho que o problema é você, digamos assim, você desrespeitar, né? Porque até onde eu sei, você chamar viado de bicha não é desrespeito. Mas aí é que tá. Aí é que tá a questão. Essa lei tá se tornando privilégio e não lei. É aí que entra. Eu posso estar brincando como foi. É a mesma coisa de eu brincar com um amigo meu, olhar pra ele e chamar ele de macaco. É uma brincadeira entre nós, mas quem está olhando de fora... Não. Né? É uma brincadeira que... Eu tô dando um exemplo. Eu não tô dizendo que eu chamo meus amigos negros de macaco, não. Não, eu lembrei dos trapalhões, é assim, pô. Nessa daí não teria problema. Exato. Né? Os trapalhões faziam isso direto, tinha merda nenhuma. Mas enfim, é um exemplo que eu tô dando. E quem tá de fora olhar e me denunciar como racista. Eu automaticamente, se realmente for constatado que eu fiz isso, que eu falei, eu vou ser preso. É a mesma coisa que acontece com a lei, a PL 122. Mesmo até aquilo que não é, não se enquadra logicamente como um ato de homofobia, eles querem que seja tratado como um ato de homofobia, ou seja, eles querem ser blindados além daquilo, além da lei. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Isso daí eu falo porque eu sei, já pesquisei. Você conhece por dentro o assunto. É, bastante. É... Hoje, se você pegar um cara que diz que ele não é homofóbico, mas ele é heterossexual, perceba, lei hoje, e falar que ele é homossexual, viado, bicha, independente de qualquer coisa, ele vai lhe processar por calúnia e difamação. Pô, então peraí, se é difamar uma pessoa hétero, chamá-la de homo, ou seja, chamar um homem de viado é crime, como é que vai ficar se essa lei for aprovada? Porque não faz sentido, não sei se você concorda comigo, você está entendendo? É um paradoxo. É um paradoxo, pô. Uhum. Quer dizer que o Andrigo agora vem e fala, olha, o Fábio ainda espalha na rede social, é um homossexual, é um viado. Aí eu vou lá e processo e digo que ele tá me difamando. Pô, peraí, se ele tá me difamando é uma coisa ruim. Eu acho que difamar é falar, o Fábio é ladrão, ele roubou. Aí, opa, vai ter que provar. Agora, falar que é viado, como é que ele vai provar que eu sou viado ou eu provar que eu não sou viado? O que é isso? Então tá tudo errado, você não acha isso, Max? Com certeza. E é exatamente isso que eu tava falando, privilégios, né? Como eu falei. Certo? Querem dar dinheiro pros advogados, a verdade é essa. Querem privilégio e tudo mais. Sendo que a lei, na própria lei 7.716, né, /82, que ela prevê no Código Civil, né? Civil, isso. Crimes de preconceito e discriminação racial. Então, isso já se enquadra na questão de preconceito contra o grupo LGBT, entendeu? Eles só querem criar uma lei a mais pra... É, Marcos, mas se você me chamar de negro, não posso lhe processar por calúnia e difamação. Agora, viado, pela lei, eu posso. E aí? É um assunto delicado. E que a gente pode ver que a gente até tem estatísticas aqui no Brasil que hoje o homossexual é morto a cada 28 horas no país por conta da homofobia, né? Não sei como é que eles fazem essas estatísticas malucas. Eles perguntam pra cada cara assassinado por que foi que ele foi assassinado, mas enfim, né? E cerca de 70% dos assassinados por pessoas LGBT ficam impunes, né? Uma outra estatística sem nenhuma dado importante. Mas enfim, a gente tem um problema que realmente os homossexuais, eles são tratados de forma diferente em muitos ambientes, né? Eu acho que um caso legal da gente trazer à tona aqui era do nosso outro amigo gay que ia entrar nesse podcaster que não deu certo, aquele querido e amado Douglas, né? Que ele contou o caso. Peraí, que outro? Ele... E quem é o gay aqui? Eu falei outro, Você falou outro, eu não sou. Não, o Andrigo tem dinheiro, dá pra processar ele, Marques, na boa. É mesmo, sim, você me chamou de quê? Eu tenho dívidas apenas. Aí a questão dele, ele tava lá em Salvador, onde ele vive hoje, né? Aí tava com o namorado dele lá numa barraquinha de acarajé, e aí o namorado dele foi lá e deu um beijo no pescoço dele, né? Até até aí, tudo bem, isso é normal. Eu chupo o pescoço da minha esposa toda hora em público e nunca ninguém fala Caraca, nada. Caraca, de novo a esposa, Andrigo? É, da minha esposa, ué. Depois pra isso a gente tem esposa. Mas, não, eu sei, mas vai. Mas enfim, e aí ele, o namorado dele deu um beijo na esposa, nisso aí já veio um velho lá e querendo bater neles e querendo causar. É, no final ainda ele até falou que o pessoal ficou a favor dele lá no tal do acarajé da Dinda, né? Mas é um bom exemplo como existem dois pesos, duas medidas, né? Se fosse um casal heterossexual, será que teria trabalhado da mesma forma? Será que o velho teria ficado revoltado do mesmo jeito? É um absurdo. Eu acho que isso aí é uma grande bobagem. Você vai me desculpar, mas eu acho que tanto da parte dele, de repente, como da parte do velho, a gente nunca teve lá. Velho também, ó, e pronto, não pode falar velho. É um senhor de mais idade. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Abaixo politicamente correto. Isso, pro Marcos e pro Andrigo. E o bissexual, como é que fica nessa história? No caso do Andrigo. Pô, quer dizer, vamos lá. E o que, que você acha, Marcos, você que é giletão? Isso não, isso não. Não, é verdade. Como é que fica o bissexual? Porque aqui tá se falando de homossexual. Pô, mas e o bissexual? O cara gosta... Mas ele se enquadra no... Porque essa lei, basicamente, ela é a favor do grupo LGBT. Não, mas então... você percebe que ela foi mal redigida? Perceba, se você lê ela foi mal redigida. É o que eu tô falando. Isso daí, essa deputada... Me desculpe, senhora deputada. A senhora fez pra causar. A senhora fez pra causar. Está perdendo o seu eleitorado? E fez pra causar. Eu sei que você já fez há muito tempo, mas você já sabia, acho que, das bobagens que o PT vinha passando. E agora você quer causar, você quer aparecer. Você sabe que ninguém mais vota no PT. Recado pra ela, se não for ouvir, é bom pra vocês pensar. Ninguém mais vai votar no PT. E ela vai pegar todos os homossexuais, pra não falar como o Andrigo, a viadada toda, e vai votar nela. Porra, puta absurdo. E aí vai lá o ex-BBB e vai brigar com o Bolsonaro. E aí o país vira uma grande piada, porque o trabalhador tá levando fumo, sabe? O brasileiro tá levando fumo, entendeu? Já desarmaram a população, a polícia vem e fala: olha, se você for roubado, não reaja. Tá, tudo bem, não reage porque morre, mas, pô, se eu pago imposto, eu não queria ser roubado. Eu queria que a polícia falasse: tranquilizem-se, nós estamos aí salvaguardando você, o homossexual, o bissexual. Eu acho que isso aqui é um absurdo, essa redação mesmo, porque o simpatizante não é o bissexual. O bissexual, ele é uma figura, vocês vão me desculpar, mas se a gente ler o processo e ler o que diz até as correntes, tanto de psicologia comportamental, quanto as denominações que você encontra em wikipédias e dicionários afins, bissexual é uma coisa, homossexual é outra coisa, e heterossexual é outra coisa. E eu acho que se continuar assim, o cara que pega a defunta, que é o necrófilo, também vai querer uma lei pra ele, porque hoje é crime você... Não, mas é verdade, hoje é crime você pegar, e é crime mesmo, que é uma doença isso. O zoófilo, pô, aquele cara que pega a galinha dele, sabe como é que é, né? Pega a cabra, vai virar uma zona isso daqui. Eu ouvi falar que esse negócio de comer galinha tem muito no interior de Pernambuco. Não, mas pera aí, pô. Pera aí. Agora, se a galinha for macho, além de tudo, é homossexualidade também? É com você, Marcos. É, meu Deus. Se for um galo. O ruim é que não dá pra brincar com o Marcos, porque como ele é o cara que edita, depois ele corta tudo isso. Não, mas deixa... Sempre é dito que o editor, ele tem um poder nas mãos. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Brincadeiras à parte, vamos lançar uma questão na mesa aí. É permitido ter prazer anal, um homem? Por quê? Você gosta de fio terra, Andrigo? Não, não sei. Eu tô lançando uma questão. A pergunta é capciosa, né? Tipo, sei lá, ele quer... Eu tô falando. O host tá aqui pra lançar questões polêmicas. Eu não respondo nada. Andrigo, fisiologicamente, o rabo do homem dá prazer também. Se a mulher fizer o fiozinho terra, o cara gosta. E nem por isso ele gosta de cheiro de homem, ele gosta de cacete. Pode falar pau, cacete? Ele não gosta. gosta. Pode, mas ele pode falar tudo. Mas tem cara que gosta que a mulher deu uma esfregadinha lá na hemorroida dele, empurra pra dentro, ué. é fisiológico isso daí, biomédico, cara. Eita, esse é o papo alfa mais de baixo calão que... baixo calão, mas não é verdade. Faltando com o decoro aqui. Tá bom, vamos falar. O aparelho excretor do homem... Você está sendo leviano. Não, mas não. O aparelho excretor do homem possui uma terminação nervosa que permite ter prazer. Sim, isso que eu estou falando é conteúdo médico. Eu não estou falando ao vento. Eu só usei termos esdrúxulos até aí. Mas isso aí é verdade. Senão a gente não tinha tanto cara aí, tanto transexual, tanto homossexual gostando do negócio. Não, peraí, isso aí é diferentes, são coisas. Mas justamente diferentes. Esse é o ponto, essa Marques, é a questão. Deixa claro isso, são coisas diferentes. O homem, não é o caso do André, mas isso é brincadeiras à parte agora. O homem, ele pode muito bem, tá, ser heterossexual, como eu falei, não gostar de homem, mas por causa da sua constituição fisiológica, ele se relacionar com a mulher, receber um carinho no seu ânus e não ter problemas com a sua masculinidade, com a sua preferência sexual, Marquês. Você vai me desculpar. Agora, já o homossexual, não. Ele gosta da coisa toda, completa. Ele gosta de homem, ele gosta de outro cara. De sentar no quibe. É bem diferente, é. Vai por aí, é fora. É, agora não tem nada a ver. A gente brinca muito com o fio terra, mas você sabe que existe uma estatística aí maluca, só procurar na internet, que a maioria gosta, pô. Só não fala. Não, eu acho que como o papo alfa que é polêmico, isso na verdade não tem a ver com homossexualidade, mas tem, né? Eu acho que é bom deixar muito claro isso, que o homossexual, ele é a pessoa... A gente, enquanto formadores de opinião dessa sociedade, nós temos realmente que deixar de ser hipócrita e saber definir, pra começo de conversa, o que é o homossexual. Homossexual é o cara que gosta... Não, mas tem que ficar claro agora. Você gosta de fio terra, sim ou não, Rodrigo? Nunca tive essa experiência, amor. Gosto ou não? Você viu que ele tá me pressionando, a culpa gosta dele. Gosta ou não? Não, se você nunca teve, você não sabe se gosta ou não. Eu também não sei se eu gosto. Não sei, nunca tive. Então, não, por hora, eu não posso dizer nada. E aí, Marcos? Não, eu não. Eu não tenho isso, não. Então, teu corpo, você é o quê? Você é um ET? Você nasceu errado, cara? Você não tem o que você não quer. Mas se você quisesse, sem ser homossexual, você teria. Isso é médico. Você vai me desculpar. Não. Beleza, não. Não, sim. Você. Mas eu não quero ter essa experiência, não, meu amigo. Tá, você não quer. Mas você há de convir comigo que o vosso aparelho excretor, ele tem terminação nervosa. Cara, quando você tá morrendo de vontade de fazer cocô... E você não consegue. A hora que você consegue, você sente o quê, Marx? Não é só alívio, pô. Caiu no cocô. Agora chegou ao fundo do poço. Caiu no cocô. Eu que pensei que só o papo de gordo que falasse sempre de cocô. Mas, Marx, pensa, não. Por mais esdrúxulo que possa parecer o que nós estamos falando, é verdade, cara. Ou tô errado, Marx? Não. Não, pô. Eu fico numa espada de dois gumes aqui, cara. Porque, opa! Na espada de dois gumes, na questão de que você está falando medicamente, medicamente, eu não sei se é essa palavra correta, mas falando em questões médicas, você está certo, isso é comprovado. Mas aí vem a questão da pessoa querer ou não. Certo. Que aí justamente entra naquela questão, que a homossexualidade, pra mim, não é algo que vem no genes, ou seja, não é algo que você não nasce homossexual, você escolhe ser, é diferente. Mas e aquele discípulo de Jesus lá que era homossexual com ele lá, o João? Tá de sorte que o cara já morreu, hein, Andrigo? Mais um processo. Mas não diz lá na Bíblia que o João, eles se amavam de uma forma diferente? Tem um papo assim? Você que é pastor, hein? Lá, Nero, todo... Então, se me permite, vamos falar de história. Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas, que faziam sexo com seus cachorros, daí que nasceu a doença do gonococo, conhecida vulgarmente como gonorréia. Caralho, isso aí eu nunca tinha ouvido falar, não. Não, é verdade. É um vírus latente que existe no cachorro. Sei lá, ele existe, mas nele não é doença. No ser humano, no homem, é. Então os homens iam pra guerra e aí eles deixavam as esposas sem o seu sexo e elas faziam com o cachorro. E aí depois contaminavam seus maridos e proliferou. E hoje você tem a gonorreia, que é uma doença provocada pelo vírus gonococo. E aquela música dele é sobre isso, então? Aquela música, salve essas mulheres de Atenas. Tem alguma coisa a ver, mas acho que a gente vai deixar isso para um outro papo. Agora, voltando à questão, todos os imperadores, acho que sem exceção, tinham namorado além da esposa. O exército romano inteiro fazia sexo homem com homem. Então, permita falar mais uma coisa, e um cara no Jô já falou, várias pessoas... O ser humano, ele é como qualquer animal. Pelo amor de Deus, entendam isso. Ele é como qualquer animal. Ele nasce bissexual, tanto com homem como com mulher. Tanto com macho como a fêmea da espécie. Quem foi que condenou o bissexualismo porque não faz a procriação foi a igreja. Seja ela o cristianismo, o muçulmano, o budismo, qualquer. Quem condenou a bissexualidade foi a igreja, porque ela não faz com que o ser humano procrie, e com isso acaba não tendo fiéis, e aí é outra questão. Mas o ser humano hoje, é lógico, está evoluído, estamos em 2015, falando num computador, podcast, coisas que há 2, 3, 4, sei lá quantos mil anos atrás não existiam. O ser humano, quando era bem menos evoluído, ele nasceu bissexual. Isso também é fato. É, eu concordo. Por isso que eu tô falando, tô discutindo em cima de fato. Se hoje isso daí é uma coisa que a gente não admite, não gosta, não quer experimentar, eu também não quero, não gosto, tudo bem. Se a igreja condena, tudo bem. Respeito a todas as religiões. Porém, que o ser humano é um animal como qualquer outro, que diferencia que ele pensa e ele fez essa opção. Mas ele nasce bissexual, nasce. Quem condenou o bissexualismo foi a igreja, porque o cara que transa com homem e a mulher que transa com mulher não procriam. É, na verdade, isso aí a gente tem que aceitar que existe uma coisa que foi muito cultivada pelo nosso estilo cristão, né? Nosso estilo judeu-cristão, que é a família, né? Antes da era de Jesus, você não tinha instituição de família tão fortificada, né? Você pega os próprios povos orientais, não tinha isso. Na verdade, a China até hoje não tem, né? Então, você pega um grande exemplo, por exemplo, é o nosso querido Leônidas, né? O 300 de Esparta. Sim, Por que que o exército de Esparta, ele era tão forte, ele era tão unido? Porque um comia o outro. Né? Você estava sempre à coxa do seu homem à sua direita. Então, a homossexualidade, ela vem através do sempre, realmente. Se a gente for pegar uma frase até do Ultra Dick lá, do nosso querido Tato Tarkan, a gente pode falar lá que ele falou que na natureza tem muito caso homossexualidade. Então, na verdade, a gente se importa muito mais com a homossexualidade que Deus. Porque se Deus não quisesse isso, já tinha colocado como um setup em todos os cachorros para eles não se comerem, né? Não, só queria fazer um adendo. O nosso grande artista e humorista Eduardo Sterblich tem uma formação em artes cênicas fora de série, que é o que fazia o Freddie Mercury, para quem não se lembra, o Freddie Mercury prateado, é do Pânico, mas já fez filmes aí no cinema. O que fazia? Ele morreu? Não. Ele fazia o Freddie Mercury prateado. Hoje ele tem o Poderoso Castiga. É. Ele falou no jogo o seguinte: ele achava que ele era homossexual ou viado porque ele tinha todos os trejeitos. É o que a gente chamava na minha época, que eu vou fazer 50 anos, do afeminado. Uhum. Aí o Jô perguntou: e quando você descobriu que você não era gay, que você não era homossexual, que você não era viado? Ele falou: quando eu descobri o que o gay, o que o homossexual, o que o viado faz. Ou seja, ele não gostava de homem com homem, mas ele tinha trejeitos de mulher. Ele era o que a gente chamava de afeminado. E até hoje o é. Só que as duas esposas dele, que largou de uma, tá com outra, já pegou até a Anitta. Ele é um cara que pega mulher, não sei se pode falar comedor, mas enfim, ele é um cara que gosta e gosta muito de mulher, não é homossexual, mas sempre foi afeminado. E esse cara pode ser aí, por isso que eu tô falando que ali é um absurdo, voltando pro projeto. O afeminado não é homossexual, mas pode apanhar porque ele tem um jeitinho de ui, chegou lá. E aí? Só quero explicar uma coisa, é porque hoje em dia eu acho que a maior briga que existe, a maior briga que existe nessa questão, vamos colocar eu como representante da minha classe, que é a classe religiosa no sentido religião cristã, que é essa briga que muitos têm que acham que existe entre cristãos e homossexuais. Realmente, tem cristão que não vale a pena e tem homossexual também que não vale a pena, como também tem cristão que tem a mente, eu não vou dizer aberta, porque também não é a mente aberta, mas uma mente que sabe entender, aceitar e conhecer as necessidades do outro, assim como também tem homossexual que não é de tudo depravado, certo? Okay. Respeito, enfim. Existe aquela questão que a galera não sabe entender. É o que eu tô falando. Você quer os seus direitos, a sua liberdade, mas o que tá acontecendo é que querem o direito, que é a liberdade, mas não querem dar o direito e a liberdade para os outros. Eu vou dar um exemplo simples. Essa lei tem algumas questões que diz: se eu, por exemplo, dentro de uma igreja pregar e dizer que, segundo a Bíblia, o homossexualismo é condenado por Deus, porque segundo a Bíblia é, entendeu? Eu tenho a Bíblia como regra de fé, eu acredito nisso piamente. Isso não me dá o direito, claro, de agredir, tanto fisicamente como verbalmente, nenhum homossexual. Isso aí eu não faço. Certo. Isso aí não existe, entendeu? Entendi. Tenho que respeitar, tenho que ajudar como ser humano que a pessoa é. Tá. Isso aí tem até professores, tive até professores que eram homossexuais, professores aí que, meu Deus do céu, inteligentíssimo demais, gente fina, gente boa demais, isso aí, respeitador, entendeu? Mas, e aquela questão, se eu disser, é só um exemplo, em cima de um púlpito de uma igreja, pregando em cima da Bíblia que, segundo a Bíblia, o homossexualismo é pecado, é condenável, isso já vai dar o direito pra eles de dizer que eu estou praticando homofobia. Então a Bíblia vai virar um livro proibido, pô? Que é isso? Exatamente o que eu tô dizendo. Vai dizer que eu estou praticando homofobia. Vão queimar a Bíblia em praça pública? Voltamos à Idade Média? É, porque é aquela questão. Eu tenho a Bíblia como minha regra de fé. Você certo? Em milhões, pelo mundo todo. E mais, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que diz que isso é condenável, me diz também que eu não posso de maneira nenhuma nem agredir verbalmente, nem agredir fisicamente. Mas você não tá agredindo, você tá lendo o que tá lá, pô. Exatamente, mas aí que eu tô dizendo, querem ter privilégios. Então, mas aí eu te pergunto, se a lei for aprovada, você vai fazer o que com a Bíblia? Rasgar essa página? Quem vai fazer? Não, se a lei for aprovada, eu vou continuar pregando como ela é. É, mas na hora desse trecho você não pode falar? É, mas não, a gente entra naquela questão lá do Marcos Feliciano, que a gente viu que durante um culto dela subiram duas lésbicas em cima, que talvez nem lésbica fosse, talvez foram duas amigas querendo provocar o Marcos Feliciano, subiram nos ombros de duas pessoas e começaram a se beijar. E começaram a se beijar copiosamente, e aí ele mandou retirar. É, mas aí você vai me desculpar, André, que o Marcos Feliciano não é exemplo pra evangélico cristão nenhum, tá? Ah, também porque concordo, ele é um safado, mas que só quer saber de causar. E é um cara extremamente capitalista, não. Ele é sem vergonha, que tem vídeos dele onde o cara pega o cartão de crédito e ainda condena, diz que vai pro inferno o fiel porque não deu a senha. Pô, bicho. Então, desculpa, esse, ele não é parâmetro pra essa discussão, não. Ele quer causar. A deputadinha quer causar e o Feliciano não passa de um grande metrosexual, não homo, metrosexual, que o cara faz chapinha no cabelo, sei lá o que no cabelo, faz a sobrancelha, tipo o Roberto Justus, até aí normal. Ele deve fazer até os pelos do saco, aquele pois cara. Pois é, e o cara vem causando, pô. Então tem mais, ele gosta disso. Você quer que eu te fale a verdade? Eu trabalho com política. Ele adorou isso daí. Isso daí pra ele é voto na urna. É, às vezes até ele contratou as duas meninas pra se beijar, né? Pois mas é. Enfim, ele tinha todo o direito de tirar, né, as meninas lá, né? Não, você quer me dar exemplo? Fala do Silas Malafaia, que ele é contrário à lei e tal. Não, Silas Malafaia eu gosto e respeito. Porque ali é um homem inteligente. Não, mas é sobre essa questão desse acontecimento dentro de um local onde o Marco Feliciano estava pregando. Não vamos olhar pelo lado de quem é o Marco Feliciano. Okay. Vamos olhar pela questão de que ali, se enquadra na lei, ali era um local de culto. Pela legislação, um local de culto é protegido por lei. Certo. Seja ele qual for. É lógico, nos templos de Umbanda você pode fumar. E em nenhum outro lugar você pode fumar. Sim, e isso, por lei, o que for a regra de fé em qualquer religião e estiver sendo praticado naquele local, tem que ser respeitado, certo? Ok. Vamos lá, voltando. Se a religião do Marco Feliciano diz, que é a mesma que a minha, diz que não se pode ter atos libidinosos dentro de um local de culto, seja ele qual for, tanto de heterossexual como de homossexual. Isso não é permitido dentro de um culto. Ele, as meninas foram pra provocar, porque elas subiram um número de mais duas, começaram a se beijar e só de sutiã, certo? Sem camisa, num culto. Marco Feliciano foi e disse: por favor, parem, duas vezes, e elas não pararam. Ele foi e se aproveitou da lei, ele se utilizou da lei. Já que elas não param, a lei diz que elas devem pelo menos ser detidas. Então ele foi e chamou os policiais para deter ela. Meteram um pau nele dizendo que ele era homofóbico. Beleza, mas meteram pau em que sentido, Marcos? Não, meteram pau na questão falaram mal dele, é isso. Mas não, vamos à questão, vamos tirar a questão de quem ele é. Se você gosta ou não dele, a galera que tá escutando, o problema é de vocês, se você gosta dele, se você acha que não é uma boa pessoa, não. Estou falando na questão de que ele, se ele estava certo não, ou não, na questão da lei. Porque a lei diz que é um local de culto e deve ser respeitado. Estava parado pela lei, Marcos. Exatamente. E aí é o que eu tô falando. Colocaram esse vídeo e disseram não, porque ele é homofóbico e não sei o que, mandou prender as meninas e não sei o que, e estão querendo burlar a lei, colocar por cima daquilo que a lei diz, cara. Não precisa de lei pra homossexual, cara. A lei já existe pra todos. A gente tem que respeitar todos de igual. Eu tô falando desde o começo. Eu tô falando. Agora, também tá dentro da lei ele ter, depois de todo esse imbróglio, ido no banheiro da igreja e se masturbado. E ninguém viu e tá tudo bem. Ou tô errado? Polêmica. Não, o Marcos Feliciano se masturbou depois que viu as minas se beijando. Bom, eu também teria feito isso, então não vou falar nada. Agora o que vou falar, vai tomar um cacete do amor, tua esposa. Te amo. É zoeira, amor, te amo, eu vou mandar um recado pra minha esposa. Eu me masturbo só pensando na minha esposa. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, Marcos, acho que o que você falou agora é o que eu venho falando desde o começo. Isso aqui é uma grande palhaçada, não passa de um projeto, pra mim, tá? Não passa de um projeto que tanto a deputada quanto todos os que são a favor e contra, aqueles que mais se exponenciaram na mídia, aqueles que tiveram os holofotes apontados para si, vão aí buscar os seus votos, cada um com os seus segmentos. E isso se resume numa coisa: a política, apesar da gente estar discutindo a lei, a homofobia, a criminalização da homofobia, a nossa política é uma grande de uma palhaçada, um circo, e a maioria dos que estão lá são grandes atores. Tanto é uma palhaçada que o melhor deputado federal que nós temos hoje chama-se Tiririca. É o único cara que vota até contra o partido dele. Não, eu tô falando sério, é o único que respeita as leis daquela casa, que não comete decoro para parlamentar, não fala bobagem, não faz coisas absurdas. É o único cara que foi, por exemplo, no, na questão do salário mínimo, ele foi contra a orientação do partido e votou a favor dos trabalhadores. É que ele não leu a lei, por isso que ele ficou contra. Isso é um detalhe. Ele não sabe, porra. Não, mas isso é engraçado. E ele é um dos que o pessoal mais fala, dizendo, não, porque a política brasileira tá uma palhaçada, realmente, mas colocam ele como exemplo, sendo que ele é o único, um dos únicos, ou talvez o único ali, que tá fazendo a coisa certa, cara. É melhor, não, o Romário também, o Romário, apesar de todo mundo falar que ele era polêmico, que ele é jogador, é outro, enfim, nós estamos tendo, tirando o ex-BBB, que, tirando ele, na minha opinião, os deputados que mais estão trabalhando certo e não procurando fazer firula para agradar o seu eleitorado e chamar a atenção da mídia, até porque tudo isso a mídia não divulga, a gente sabe, porque, por exemplo, eu acompanhei a votação desse projeto 433, que aprovou a terceirização, estou acompanhando o outro que tira os direitos dos trabalhadores, e eu sei dessas coisas. O Romário é um cara que está... O próprio Tiririca recebeu representantes da federação que o nosso sindicato pertence, e ele falou: olha, gente, eu realmente pedi para os meus assessores, agora é sério, Andrigo, ele pede para os assessores dele explicar para ele direitinho o que se trata, as causas, e ele ouve os prós e os contras. Ele sempre tem um assessor que é a favor, outro que é contrário, nem sempre, mas na maioria das vezes, e aí, com base no que eles explicam para ele, e ele procura se informar, ele está optando pelo que é o correto, assim como o Romário, que acusou todas as coisas que aconteceu na Copa. E aí, voltando para o nosso tema, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele pode ser contra o projeto, mas ele fala numa base argumentativa e não somente religiosa. Ou tô errado, Marcos? Não, tá certo. Eu gosto mais do Silas Malafaia discutindo sobre essa questão da lei do que o próprio Marco Feliciano. Eu admiro o Marco Feliciano como pregador. Pregador, entendedor da Bíblia. Pensei que era pregador de roupa. Na questão, né? Teológica. Na questão teológica. Na questão dele como deputado, eu não fico neutro, eu não digo muito. Nem concordo, nem discordo. Ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, hein? Olha só a responsabilidade do seu colega de fé. Ele foi o grande homem dos direitos humanos. Então você imagina como aqueles que são a favor aí dos homossexuais, enfim, os simpatizantes e tal, ficaram contentes com isso. Sim. Eu também acho que não tem absolutamente muito a ver o fato dele ser pastor e ter uma opinião sobre a questão da homofobia, do homossexualismo, com a questão dos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela tem um papel aí que eu acho que é mais condenável, porque diz respeito que defende muito ladrão, assassino, estuprador, que não deveria, ou até deveria, mas também deveria pensar em amparar a família daqueles que perderam os seus entes queridos em função dessa violência. Então é isso aí, Max. Ele tem, além de deputado, já pesou sobre os ombros desse nosso parlamentar grandes responsabilidades. Mas enfim, eu acho que realmente nós temos que tirar desse papo alfa uma lição muito importante, que é, acima de tudo, o respeito, né? Sim. A gente pode brincar, a gente pode discutir aqui que os homossexuais têm ou não têm, enfim, a vontade, têm ou não têm a predisposição genética, mas acima de tudo a gente tem que saber que cada pessoa faz o que quiser com sua vida, tem acima de tudo a prerrogativa de poder não invadir o espaço do outro, mas ser feliz no teu espaço, né? Sim. Então isso ajuda bastante também pra gente não falar tão mal dos homossexuais, afinal nós amamos eles, mas né? Mas homossexual nunca foi, nunca vi black bloc homossexual, pô. Olha que existem, fala que tem uns que é brabo, hein? Então quer dizer que tem homossexual black bloc, essa é nova pra mim, tá bom, mais uma. Mas tem uma questão também nessa PL 122 que é muito polêmica. Afinal, homossexuais têm direito a ter o casamento homoafetivo e adotar crianças? É um tema muito polêmico. O que você acha, Marques? Você acha que os homossexuais têm o direito de adotar um filho e criá-lo como filho? Isso vai ter algum problema na criança? Olha, cara, eu vou ser bem sincero. Eu não concordo. Certo, não concordo. É até pela questão de que, infelizmente, o Douglas não pôde participar, mas ele, na primeira gravação que não deu muito certo, ele até explicou, e ele é homossexual, e ele falou que ele também não concorda justamente porque existe uma grande diferença entre um filho sendo criado por dois homossexuais e um filho sendo criado por um casal hétero, cara. A dinâmica do relacionamento é diferente, entendeu? A dinâmica é bem diferente. Quando um filho, eu sei que tem gente que vai escutar isso aí, vai discordar de mim, vai dizer, não, mas ele deu um argumento muito simples, um argumento inválido, eu não sou nenhum cientista, não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum médico, certo, galera? Então, o argumento que eu vou dar é bem simples mesmo, mas eu acho que é um argumento válido, que é a questão de que, quando um filho ele é criado por um pai, um casal hétero, ele tem um exemplo do pai e de uma mãe. O próprio Silas Malafaia fala que o primeiro amor do menino, quando ele nasce, quando ele até os 5 anos, 7 anos mais ou menos, é a mãe. Ele tem como exemplo a mãe. E se ela não tiver morrido, né? Mas se ela não tiver, vamos dizer assim, que tem parentes femininas, ou então, mas enfim, ele sempre vai ter uma referência feminina, sendo ele criado por um pai solteiro, vai ter uma referência feminina, e sendo ele criado por uma mãe solteira, vai ter uma referência masculina. Mas quando ele é criado por um casal homossexual, seja ele um casal homossexual, mulheres ou homem, ele não vai ter essa diferenciação de referência. Então, é bem diferente, a dinâmica é bem diferente, cara. Eu acredito que o menino, o garoto, a menina que tá se desenvolvendo, ele tem que ter justamente essa referência dos dois lados. E aí, quando ele crescer, quando ele se entender por gente, né, que os cientistas dizem que a partir dos 5 anos que a criança começa a seu psicológico começa a se formar realmente, ela começa a entender quem ela é, né, e o que acontece com o mundo à sua volta, e a partir dos 7 anos é que ela já tem um psicológico, vamos dizer assim, formado, e o que vai depois daí é o que ela vai aprendendo de acordo com que ela vai crescendo. E eu acredito que tem que ter essa referência. E aí depois que ela crescer, meu amigo, se ela quando ela se entender por gente, ela vê que ele vê ou ela vê que é homossexual, que gosta de mulher ou de homem, e aí é com ele. Mas eu acho que durante esse processo de aprendizado da vida, a criança tem que ter a referência do pai e da mãe. Eu não concordo não com não tenho nada contra homossexual em questão pessoal nem nada, mas questão de adoção eu não concordo. E você, Fabião, o que você acha dessa questão espinhosa? É, a adoção é muito complicado pelo seguinte, é como o Marcos falou, existe, não sei se eu concordo com essa questão da referência da mãe, mas são fatos científicos, enfim, mas a criança realmente, eu tô tendo experiência agora com um filho que fez 3, vai fazer 4 anos, e ele puxa muito, mas pelo que eu vejo mais ao pai, então ele imita aí coisas que eu faço, ele vê alguns trabalhos artísticos meus, ele sai cantando igual e por aí afora. Então é muito difícil, porque vai ter realmente, não que eu seja contra que a criança seja ou não homossexual, mas eu acho que o Marx ele foi feliz quando ele disse que a criança não vai ter oportunidade de ter uma parametrização de um casal hétero, então ele vai ver só a referência homofóbica, a referência homossexual, e assim sendo, Andrigo, Marx e ouvintes, eu acho muito muito cruel com essa criança você não dar essa opção para ela poder realmente se descobrir na sua sexualidade, na sua opção sexual. Entendo que existem muitas crianças que tenham que ser adotadas e os homossexuais seriam aí talvez não a solução do problema, mas de grande parte deles. Sei que é um descalabro que acontece com a nossa sociedade, que desprovida de conhecimento, de estruturas familiares, ela acaba deixando as crianças aí para serem adotadas. Meu irmão tem uma minha sobrinha, ela é adotada. Então é uma situação difícil, mas eu não concordo por motivos meus. Também não sou homofóbico, acho que e ficou claro também que eu não suporto e não quero saber de nenhum tipo de discriminação. Mas eu acho que a criança não merece ter só uma referência, ter só uma parametrização, porque ela fatalmente vai acabar enveredando pelo caminho da homossexualidade. É muito, muito, muito difícil essa criança, principalmente dependendo da idade, né? Porque se tiver um pouquinho mais de idade, pode até se debelar contra os pais ou as mães. É muito complicado. Que na verdade a gente já sabe psicologicamente que nós somos frutos do meio que a gente vive, né? Você vê, o Fabião foi criado com a avó, virou viado. O Exato. Marques foi criado com o pastor, minha também avó a gente também. Não sabe. Minha avó. Mas enfim, então realmente... Não, eu fresca. Mas sou contrário, esses motivos, sou contrário. Mas realmente a gente não pode negar que isso seria um fato científico. A gente teria muito mais inclinação a uma criança criada com homossexuais a se enveredar pelo caminho da homossexualidade. Agora, isso também vai depender muito da criação homossexual que ela vai ter, né? Discordo, Andrigo, discordo radicalmente. Não tem como você criar uma criança sendo dois pais ou duas mães. E não tem como. Por mais que você ensine que a criança tem que ser livre, não tem como. Se ela tiver 1 ano, 2 anos, ela vai imitar os pais, vai imitar as mães. Não adianta. Eu não acho que isso não existe. Desculpa. Mas se os pais conversarem bastante com ela, não sei vira. Lá. Mas você sabe quando teu pai conversava com você, comigo, com o Marques? Que é isso, bicho? Dependendo da nossa opinião, cara, a gente mandava ele pastar e boa. Quantas vezes você não peitou teu pai, tua mãe, vice-versa, ainda mais na adolescência. Não. Na infância, bem na infância mesmo, lá com 1, 2, 3 anos, eles vão imitar, vão assimilar, que é quando a mente está se formando, que é quando a personalidade começa a focar para algum lado. Desculpa, Andrigo, não existe criação, na minha opinião, até que me provem o contrário, não existe uma criação que possa fazer com que a criança não seja é homossexual criada por um casal homossexual, sabe? Acho que nem que ele vire um adolescente revoltado e tem dois pais ou duas mães e fala, não, então você é hétero, pô. Ou a menina, não, você é hétero, não existe. Desculpa, Andrigo, não existe. A não ser que você vai criar o quê? Escola especializada pra trabalhar a cabeça da... Não concordo, desculpa. Respeito. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu tomo muito eu como exemplo, né? Não que eu tenha sido criado por um casal de homossexual, né? Longe disso. Uhum. Mas eu, por exemplo, eu fui adotado, né? Então, eu desde que eu me entendo por gente, o meu pai e minha mãe sempre conversaram comigo numa questão que é tão delicada quanto a homossexualidade, que obviamente um dia vai ter um AlphaCast sobre isso, né? Sobre adoção. E certo. Eu nunca senti esse baque de ser adotado, porque eu desde que eu me entendo por gente, eu sabia que aquelas duas pessoas que estavam ali comigo não era meu pai e minha mãe biológico, embora eu os considere como pai e mãe 100% hoje, enfim, sempre. Então eu acho até que seria muito complicado, mas eu acho que assim, uma questão de uma ínfima possibilidade, um casal homossexual até conseguiria passar conceito hétero para uma criança. Agora, concordo plenamente com você, Fábio, que realmente o ambiente não vai ser propício. Até porque nenhum de nós é homossexual, nós somos todos héteros. Não temos homossexual aqui como nós queríamos ter, né? Mas é que o ambiente homossexual, ele tende a ser mais promíscuo, como o próprio homossexual que está com a gente falou, realmente isso tende. Então é realmente complicado criar uma criança nessas condições, né? Eu não sei se o termo é promíscuo, porque o que eles estão fazendo não é promiscuidade, né? O problema todo é a parametrização. Qual é o parâmetro, entendeu? É a informação que a criança vai ter e que eu acho que, respeitando a tua opinião, que não dá para você desfazer. Mas não é promíscuo, né? Se fosse promiscuidade, a gente não estaria aí defendendo como defendemos. Ah, sim, mas a gente também não pode negar que, naturalmente, o ambiente homossexual, ele é mais promíscuo que o hétero, né? Não, pelo menos a princípio, não, né? Não. Aí, desculpa, não tem nada a ver. É por isso até que a questão do afeminado, que eu te falei, até que a gente então vai brincar um pouquinho, mas tem a bicha louca, que essa sim é escandalosa, ela quer causar e às vezes nem é viado. É apenas o próprio, aquele cara que se veste de mulher, não o travesti, tem um nome aí, mas ele é homem, mas gosta de se vestir de mulher. Transexual? Não, não é transexual, não. É transformista, Não é transformista, tem um nome porque ele é os dress não sei o quê, drag queen, né? Não é drag queen, todos esses têm um lado homossexual, tem um lado aí que pende pra gostar de ser mulher. Não, eles gostam de ser homem, é que a roupa das mulheres, é dress não sei o quê, mas enfim. Crossdressing, né? Crossdressing, como eu tava dizendo, existe a bicha louca que é promíscua, que senta no colo, que beija, assim como existe o casal promíscuo, que beija na boca, que faz o diabo na frente de criança e tal e coisa e tal. Mas não, tem homossexuais que são extremamente comedidos, super regrados e muito mais disciplinados do que a maioria das famílias que a gente vê hoje, principalmente aqui na nossa sociedade. Agora, o problema, Andrigo, que eu quis dizer não é isso, é o que ele vai estar vendo, a criança vai estar vendo no dia a dia, mesmo que seja um ambiente como... Pô, ninguém deixa o filho ver, a criança ver o pai transando com a mãe, então também eles não vão fazer isso, Andrigo, não é, o problema não é esse, o problema é isso, é a parametrização. Eu tenho que tomar cuidado até com o cigarro, eu sou fumante, mas eu continuar fumando, meu filho vai fumar, pô. Nem que seja por curiosidade. É isso que eu tô querendo dizer, mas só queria deixar claro que se a gente falar que é promiscuidade ser homossexual, cai por terra toda a nossa questão. Não é promiscuidade, eu só acho que o parâmetro que a criança vai ter, por maior e melhor que foram as informações que forem passadas para ele, não vai dar certo. É isso. Então, mas não delongando muito nessa questão da homossexualidade, da promiscuidade, que nós estamos já indo pro final do cast, mas isso é opinião dos próprios homossexuais. A gente tem muito contato com esse homem, inclusive esse rapaz que ia participar com a gente aqui, e ele mesmo foi bem claro com isso. Ele falou de cada 10 casais de homossexual que ele conhece, 9 são mudam de parceiro toda hora, é aquela surubona doida, entendeu? Ah, sim. Então, esses são promíscuos. Então, mas assim, obviamente é como você, que a gente tem um monte de mulher. Amor, eu tava brincando. Não tava, não. Mas realmente que existe casal heterossexual promíscuo, também existe, senão não existiria casa de swing. Agora, sei lá, de cada 30 casais, de cada 100 casais, um heterossexual é promíscuo. Agora, de cada 10 casais gays, 9 são promíscuos, né? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, vocês têm alguma consideração final pra fazer sobre o tema? Caro Marcos, você ficou tão quietinho hoje, só não quis mostrar o seu lado bichona hoje? Não, cara, eu fiquei quieto porque eu foi muito boa aí, até aproveitar e, né, rasgando seda, né, puxando o saco, mas foi muito boa aí a participação do Fábio, eu acho que andagem, ele... Não, acho que ele acrescentou muito aí ao cast, apesar de que a gente queria que um representante do grupo LGBT participasse pra também dar a opinião dele. É o mais próximo dele, né? Que eu consegui. É. Infelizmente, o que iria participar não pôde, né? Ele trabalha, ele tem questões pessoais dele, então, mas em outra oportunidade, quem sabe a gente consegue novamente chamá-lo. Eu acho que não, eu xinguei ele tanto no WhatsApp que eu acho que ele não vai tomar não. E aí é com você e ele, amigo. Você xingou, imagina, André. E aí, cara, velho, enfim, eu não falei muito porque eu tava aqui aprendendo também com vocês. Tá com medo do pastor, hein? Não, tô com medo do meu pastor não, cara. Eu sou... Tá comendo o pastor? Não, tô com medo que susto. Do meu pastor, não. Eu falo o que eu penso, claro, com muito respeito e, enfim, dependendo se o meu pastor gostar ou não, né? Mas... é como eu falei, eu tenho a Bíblia, a palavra como regra de fé, mas isso também não me dá o direito de agredir nem praticar nenhum tipo de agressão física ou verbal com ninguém. Eu acho que foi muito bom esse podcast, foi bem esclarecido hoje, cara. Eu só aprendi muito aqui. Eu estive mais hoje aqui como um aluno de vocês aqui. Nossa! A gente entende de viado pra caralho. Né? E você, meu amigo Fabião, o sindicalista, não é o sindicato dos gays e homossexuais de São Paulo, mas é um bom sindicato. Fala aí, o que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade mais uma vez, parabenizar aí a galera do Papo Alfa, você, Marques, você, Andrigo, que também tem considerações fantásticas, são muito pontuais no que falam. Espero que esse podcast tenha aí, pelo menos, a função de estar informando e gerando aí uma série de questões para que a gente possa estar conscientizando a população e fomentando a discussão para a gente saber sobre o que está falando e aí sim formar uma opinião. Achei super, hiper proveitoso, só tenho aí a agradecer e espero que a gente tenha outras oportunidades de estar falando sobre isso. Não, com certeza, amigos. Então é isso que é ser um alfa, é isso que estar aqui no papoalfa.com.br. Nós estamos aqui para discutir, os temas são espinhosos, venham, se preparem, abra sua mente, esteja preparado. Mas enfim, o que a gente queria deixar é o que a gente fala todo o Papo Alfa. Se você se sentir ofendido com alguma coisa, não se sinta ofendido. Aqui nós estamos aqui brincando, nós estamos aqui acima de tudo querendo discutir uma coisa com leveza. Então esse assunto é um assunto complicado. Agora, principalmente, uma coisa que a gente quer de vocês é que vocês discutam com a gente, entendeu? Fábio Carvalho, o que você tem a dizer? Faça seu jabá, dê seus contatos. Se quiser dar o seu... Como é que é o nome do Tinder do homossexual mesmo? Tem um nome lá, né? Eu não quero dar nada. E também acho uma bobagem esse negócio de contatos, porque a gente tem que falar aqui no Papo Alfa, no podcast. Ninguém vai me achar em outro lugar, não. Vai ter que achar aqui no Papo Alfa Podcast, em que aqui é o lugar, aqui é o fórum para esse tipo de coisa. Adorei participar, já agradeci, um abraço. E você, Marques, o que tem a dizer aí para encerrar esse nosso Papo Alfa polêmico? Cara, eu só tenho mais uma vez a dizer que agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez. Fábio sabe demais aí, muito bem estudado e, cara, eu aprendi demais aqui com vocês, muito bom. Obrigado, muito agradecido. Cara, eu só quero dizer para todos vocês que, se vocês quiserem escutar mais a minha voz, se vocês gostaram dela, e se vocês quiserem conhecer e saber um pouco mais sobre a cultura pop, sobre filmes, cinemas, séries, games, livros e tudo mais, acesse o Misturama, www.misturamas.com.br. Então, toda sexta-feira, podcast novo lá, falando sobre tudo isso, assuntos novos relacionados à cultura geek, nerd, e enfim. É isso aí, vai lá, acessa, sempre tem review de séries, sempre tem matérias e críticas e notícias sobre filmes e enfim, vá lá e dê o seu curtir na page também no facebook.com/misturetudo. E é isso aí, galera, muito obrigado por mais um Papo Alfa, até o próximo, né, Andrigo? É isso aí, e fala aí pra galera aí, Marcos, como é que faz pro pessoal falar com a gente nas redes sociais? Bom, para você se comunicar com a gente pelas redes sociais, você pode, primeiro, curtir a nossa página do Papo Alfa, né? Que é o facebook.com/PapoAlfa. Com PH, Gá, Gá. Isso, com PH, Gá. Você pode também se comunicar pelo Twitter, que o Twitter é o @PapoAlfa. Muito fácil, olha aí, @PapoAlfa. Certo? Não esquece de assinar o feed também desse podcast. Você vai lá e assina o feed, que é o feeds.feedburner.com/alfacast. Certo? E não esquecendo também do nosso e-mail, papoalfa@gmail.com. Enfim, conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações. E lembre-se, a de Augusta Perangusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Um grande abraço. Tchau, tchau. Alô, até a próxima. Tchau.